4, altera Bonfins com 4 horas. É 747, livre táxi, via Índia Alfa, reporte ponto de espera pronto para decolagem. Índia Alfa, chamando ponto de espera pronto para decolagem, ó, quase 6747. Argentina 1910, descend to 2,000 feet, report localized cruise, turn 81016. Clear to 2,000 feet, report in the localizer 1016, Argentina 1910. Decolado aos 03, agora o controle em 119, decimal 35. Tomou um voo, boa noite. 19, 35, boa noite. Salvador, voo no 604. Siga o voo no 604. 604, portão 2, puxa acionamento. Autorizado, meu nome é 04, chame táxi. Autorizado, meu nome é 04, chame táxi. Contato radar, sustenível 340, perfil Del de Nel. Salve, é o 340, Del. libera a direita, vai prosseguir via Alfa Juliet, gate 05, na minha escuta. Boa noite. Alfa Juliet para 05 no 076. Complete approach, contact now Salvador Tower 11860. Continue approach, 118.60, Argentina 19010. Salvador Tower, good evening, Argentina 19010, establish the localizer runway 10. Good evening, Argentina 19010, and check landing gear. Não é preciso para nada. Why will report the automarker and landing gear down and lock, Argentina 19010. Aves de perfil estrangeiro não têm obrigação de dizer a posição de trem de pouso, mesmo que estejam operando em aeroportos locais, em aeródromos brasileiros. Nossa! Beleza, né? Argentina 19010, clear to land runway 10, and wind 170 degrees, 05 knots, altimeter set 1016. Clear to land, runway 10, QNH 1016, Argentina 19010. Passa nível 110, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 1264. E solicite a mesma possibilidade de voar pela 258. 1288, 1264, muito obrigado. Controle Salvador, informação Alfa 3178, passa nível 180 para 150. 3178, sua identificação, autorizado, chegada à Mari, via chegada à Mari. Desça para 2000 pés, o estoutímetro no zero no meio, informe no curso do localizador, pistão no zero. Ok, está 10, a gente chega para 2000 pés na Mari. Os primeiros 90 metros estão interditados ou a pista toda liberada? Cara? Toda liberada. Ok. Alpha Juliet 09, Argentina 19010. ligou no 604. 604, contato radar, subnível 370, perfil Momo Frot. 370, Momo Frot, chegou no 604. Passa nível 110, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125, decimal 45, boa viagem. 2085, 254, chegou no 604. seu localizador, o 103, 178. Sete procedimento, chame Torre 186, bom pouso. 186, breva.